noturno para ingresso no circuito de tráfego, chame torre 118, decimal 95. Oi, Salvador, muito bom dia. O azul 2770 está no Boticário da 10, pronto. Azul 2770, autorizado. Aliás, tem colapso, está 10, vento 180 graus, 109. Autorizado alinhar e decolar o azul 2770. Marinha 7081, no Torre Salvador. Rotatória, para ingresso 50 com o seu. Pouso direto no pátio. É autorizado, afirmativo. Sou azul, Fox 207, regional, Fox 20, Fox 20. De Lauro de Freitas, aguarde a autorização de pouso. É o 31106, descending, maintain 4000 feet. All right, guys, tudo com fora. Azul 4207, fly direct to Bonfield, clear 4000 feet, altimetro 31106. E o tráfego adicional, Boeing 757 da American Airlines, interceptando a final da 1-0. Quem prossiga, que eu vejo que é o Jorge de Freitas, tráfego ainda não avistado e reporte final para o pouso. Reportarei final para o pouso. Marinha 7081, ciente, mantém a espera no setor, aguarde a autorização. Azul 2770, tranquilão 33, chame controle Salvador 119, décima 8. Controle em 19-8, obrigado e bom dia. Salvador Hotel, American 229, establishing a localizer, level 10. American 229, KNH 1016, continue approach, report on automatic. Okay, 1016 will continue, American 229. Alpha Alpha Lima, approved taxi via Quebec. Runway 17, report to indicate runway on taxiway Oscar. Then I reduce to 257 knots. Okay, reduce it for 250 knots, for 250 knots. Dr. Ivano, 84, aqui estamos pequenos, dia esquerda de tomada. Gente, qual a próxima matéria por quantas milhas? Voo no 184? 165, aproximadamente 40 milhas. Gente, voo no 184, está autorizado de vista? Exato. 7081, gente, tráfego avistado, mantém o setor aguardando autorização de pouso. O tráfego anteriormente mencionado está a uma milha para o externo, aguarde a autorização de pouso. Número 184, informe seus desvios ao centro Recife em 12685, alterna 125, decimal 45. 2685, obrigado, no 184. America 229 have in sight, clear to land runway 10, wind 180 degrees, 090 knots, traffic information, chopper 500 feet on left side of the runway, will not interfere with the landing. Okay, we're clear to land runway 10 and we're looking for the helicopter American 229. T740, voe ITAP, em descida para 4 mil pés. Alfa Alfa Lima, when Roger, when passes, please limit the frequency. Visual com Boeing 752 na curva final. 67081, após o pouso do mesmo, autorizado o circuito de tráfego e pouso no, direto no pátio militar, reporte no solo controlado. Vento é 190 graus, 119. Capatão Oscar Gofkill autorizado a alinhar e manter pista no zero. Oscar Gofkill desconsidere, mantém a posição. Mantém a posição, Gofkill. America 229, on ground at 3-8. Prepare runway to your right, then contact ground 121, that's small, 9 up. 1219, Tango Oscar Gofkill agora sim autorizado a aliar e manter pista 1-0. Sério, eu tô no ciente no corte de frequência dele. Chegou o esquilo autorizado, decolado, estou no zero, vento 180 graus, 119. Pronto no ponto de espera da pista agora. Solo 648, mantém o ponto de espera. Passa aí o ponto de espera, eu vou tentar. Sapatango Oscar Golf Kilo, decolar os 4-1, chame controle Salvador, 119, décima 8. É isso, cadê a peça você? Oi, muito bom dia, Sapatango Oscar Golf Kilo. Sapatango Oscar Golf Kilo, contato radar, submantenha nível de voo 100, após 2.000 pés com esquerda na Pro de Momo. Após 2.000 pés, com a esquerda na Pro de Momo. Confirma a qualidade para 3.000 pés da Momo. Afirmativo. Entendeu que está livre, olha só, grata a Golf Kilo. No 648, autorizado, alinhar e manter pista no zero. Ali mantém no zero, no 648. Negativo, tá 3740, na Pro 050, intercepta o localizador. Zona 094, oceano identificação, autorizado via chegada a Mari, desse mantenha nível de voo 060. Azul, Fort Usual 7, clear descending 3,000 feet, altimeter starting 1016. Roger, 3,016, mantenha a heading Azul, Fort Usual 7. Afirmativo, Azul, Fort Usual 7. Papá Romeu, Romeu pra voz, cadê se mantém a nível de voo 050 via chegada mão. Pelo 648, decolou aos 45, mantém a pro até 4.000 pés. Chame controle 119-8. 9.8. Left heading 140, descending 2,000 feet, informing on the localized course. Heading 140, descending 2,000 feet, informing. That's all for 207. Ano 648, contato radar, mantém o eixo de decolagem, nível de voo 350. Mantém o eixo, até o 350, voo 350. 248, voe Jamo. Jamo, no meio da frente. Estabilizou? Afirmo. Gente, torre 1, 98, decimal 95. 95. Voador está a 3, 740, uma milha para cima, estabilizado. Já 3740. Estou em Salvador, ajuste no 016. Continue a aproximação, reporte no externo. Sim. 94, voe ITAP. Presente ITAP, voo 094. Manobra voo, você reduz a velocidade para 2509. Avistado, pouso motorizado, pista no zero, vento 190 graus, 119. Gente, de pouso na 190, 3740. Four 207, Salvador Tower, 118.95. 118.95, Azul 4207, Kiko. Azul 4207, Kiko. Oscar Golf Kilo, qual a proibida para o destino? 350, Salita. 50? Afirma. Gente, autorizar direto de destino, Oscar Golf Kilo, ascensão nível de voo 100. Golf Kilo. Then final 7 miles. Azul 4207, number 2, the first one is the Airbus 320, now short final 1010. Continue approach, expect runway vacated, can need 1016. Roger, expecting Azul 4207. 094. Controle. Manobra voosca reautorizada, descida até 4 mil pés, altímetro 1096, redução de velocidade 220 mais. Informe de juízo ao centro Recife na frequência 1265, alterna 125, decimal 45. Informal, centro 1642, 2025. Azul 2770, controle em Salvador. Azul 770, serviço radar encerrado, 57 milhas sudoeste de Salvador. Mantenha nível de voo 160, chame controle Ilhéus 120, decimal 1. Bravo Oscar, desse mantenha 3 no 10. Voo 1094, curva direita, na proa 065, nessa proa intercepto localizador. À direita, proa 065, nessa proa intercepto localizador. Voo 1094. Papa Romeu, Romeu Bravo Oscar, para intercepto localizador, curva direita, na proa 150, desce montanha 3.000 pés em forma estabilizada. Direita 150, desce montanha 3.000, Romeu Bravo Oscar. Novo para a voz, que é a redução de velocidade 1970 mais. Gol 739, identificado, 2 para nível 050, chegada na área. Netuno 80 graus, 109. Autorizado, Olhada, colapso 10, continuando 63, com 220. É Bravo Oscar, curva esquerda 090, intercepta nossa proa, desça para 2 mil pés, informe quando estabilizar. 090, à esquerda, desce para 2 mil, ponto estabilizado, com o Bravo Oscar. Tango Alfa, Golf Kilo, confirme a última para pouso. Pouso, Kilo 4, 2, 2. Sente, como que não recebeu a charge? Agora recebeu, confirme que está cruzando o 085. Sente. Estabilizado, LS, com 1094. Com 1094, complete aproximação, chame a torre frequência 1198 do sinal 95. 1895, grato, um bom dia, senhora. Bom dia. 4198, acendo a identificação, desça via chegada na área, para nível de voo 060. Controle acionar 6312, bom dia. Acionar 6312, contato radar decolagem, da via saída PUCA para nível de voo 350. Subindo na PUCA para 350, 0094, autorizado por sistema 0, vento 180 graus, 119. Autorizado posto, com 1094. Fecha a luz e um cheque no transformador, sobre o modo já. Meu Bravo Oscar, chame a torre 198 do sinal 95. 295, Romeu Bravo Oscar. Em Salvador, bom dia, Papai Romeu, Romeu Bravo Oscar. Papai Romeu Bravo Oscar, bom dia. Duna, solicita quando não espera no modificar e base pela direita 17. Ciência, ponto quando pronto, modificação, o Romeu Bravo Oscar. Acerta pra gente, Romeu Bravo Oscar, legal. Romeu Bravo Oscar, plano FR cancelado 01, reporte base para final pela direita 17. Passar a base para final, captura 17, Romeu Bravo Oscar. Entre 198, reduza para 229, vai seguir o tráfego 12 horas 10 milhas, Cruzando 21-00-PM-2050, ponto 7378-100. Pegou na mesma chegada. Para sinal, cabeceira no 7, baixado, travado, Romeu para Bosca. Buraco Bosca, confirmando final no 7. Base para final. Buraco Bosca, autorizado para os custos no 7, 21, 70 graus, sino 2 longe. Buraco Bosca no 7, Romeu para Bosca. Com 2.8, 5, com 2.5, 4, 5. Gol na 739, do separador de meu pai, ajuste 1-0-1-6, autorizaria LS, pista 1-0, informe estabilizado. No 026, 2000 pés, aí reportação de 973. Centros 198, cancelada a restrição da chegada Mário, do separador 3000 pés, ajuste 1-0-1-6. Gol no 864, desça para nível de voo 050. 050, 864. Canal 6312, chame Recife, 1268-5, alterno 25-45. 2685-245, graças, uma ótima dia. Salvador, bom dia, Rio 5975, ponto espera da 1-0, tá pronto. Rio 5975, autorizado a linha decolar 1-0, vento 190 graus, 09 norte. A linha que decola 1-0, Rio 5975. aguarde. O 1739, complete aproximação, chame a torre frequência 118 do sinal 95. 95, até. Tem 198, autorizado descida para 2010, reduza para 190 nós, autorizado IAS XR pistão na zero, plano estabilizado. 190 nós, para 2000, poderá estabilizar a XR no 10, no 90. Eu, Oscar Ré, Costa, Charlie Alfa, Pátio, Alfa, São 3. Salvador, Rio 5975, bom dia. Rio 5975, contato radar decolagem, supervia César Momo para nível de voo 270. Via Momo para 270, Rio 5975. 3, 1, 0, 3, 1, 9, 3, 1, 2. 3, 1, 9, 8, frequência 1, 8, do sinal 95. 1162, eu quero identificação dessa via chegada Mari para nível de voo 050. Tem que voar via Mari dessa 050, qual a sua velocidade, tá? 1864, desça para 2000 pés, ajuste 1-0 no meio, autorizado ILS-X, pista 1-0, estamos estabilizados. 2000-0 no meio, autorizado ILS-X-1-0, reporte estabilizado. Boa noite, 64. Mantenha a chegada com o 1962. Papaya, Sally Drive, Mike, Fox Identity, descent 4,000 feet, Greenwich 1016, Bond Horizon. Então, Papai, Charlie, Bravo, Mike, we just speak to 250 knots, number 221. Yes, 6 agora, de autorização de Recife, Rio 5975. O gol 1864 estabilizado em LS Pistona 0. Gol 1864, completa aproximação, chama a torre em frequência 118, decimal 95. 11895, obrigado e até daqui a pouco, 1864. Torre Salvador, gol 1864. 1864, autorização sistema 0, com 0 graus, 08 mais. Livre pouso, pistão 0, gol 1864. Charlie Bravo Mike, and possibility to 220. 5975, chame Recife, frequência 126.85, até 125.45. 2685, bom dia. O número 62, desça para 2000 pés, está cancelada a restrição rochada com Mário, ajustando a 096 e ali essa que saiu pistão a 0, são estabilizados. Ok, desça 2000, cancelada a restrição na Mari, é ponto estabilizado com 096, igual o 096. Confirme 209 por gol no 864. Obrigado, bom dia. Autorizado, a linha aérea colapso no 0, vento 200 graus, 100 nós. Somente está autorizado Itapa do 4082. Oxalé 6255, acendo identificação, desce via chegada Mari para nível de voo 060. Identificou Mari 060, né? Está livre, deixa na minha 255. Obrigado. Turma, linha 081, capuzinho, ponte de guarda-roteira para a decolagem. Marinha 081, ponte de guarda-roteira. Até a posição 81. Marinha 7081, tem condições da cola para o senhor? Vento 1, 90 graus, 109, cruzado da cola Marinha 7081, são... torre, frequência 118, decimal 95. 1895. Charlie Bravo Mike, distance 2000 feet, clear nature 1016, clear ILS final approach, report exceptional collider. Descend altitude 2000 feet, clear ILS approach runway 10, call your localizer establishment, Bell Mike. Avisar o 962. Marinha 7081 para sair de linha do litoral, aponta sobre fora da ponta. Reportará o farol e zapo alto, 7081. Marinha 7081, mantenha 50 visuais no meu pé, escolha do Axé, reporte para o Dabar. Para o Mike, localizer established, runway 1-0. Kelly Bravo Mike, contact Tower 118, decimal 95. Tower 118, decimal 95, Victor Bravo Mike, thank you, Dabar. Thanks. Hello, from Victor Papa Charlie Bravo Mike, 9 DME, localizer established, approaching Glasgow. Victor Papa Charlie Bravo Mike, report for an insight. Field insight, Victor Bravo Mike. Roger, continue approach, I report for an exit. Victor Bravo Mike. Solos 2,6, direita solo 2,9. Direita 2,9. Bom, no mesmo. Bravo Mike, clear to land runway 10, 180 degrees, 129. Clear to land runway 10, Victor Papa Charlie, Bravo Mike. A linha 7081, confirme o chamado para ingresso na terminal Ilhéus e chamado de pouso. Uma 434 terminal, 1556, pouso copiado. Sete. Chama 255, cancelado a registração Chega do Mar e desça para 3.000 pés, ajuste no 096. 3.000 pés no 096, 0865, cuidado.